Salvador, muito boa noite. É o Azul 2774, confirmação em Uniform. Segura, White Fox 2774. Gente, aguardando, teria saída prevista pra gente, ó. Coral. Coral, sim, gente, obrigado. Fala Salvador, boa noite, voo 1170, graças a Deus. 1170, segue Alfa, chame esse do Juliette. Alfa, chama esse do Juliette. Copia, porto? 2774, copia, prossiga. Chegando no ponto seguro, 180, via curva 677, decola da 10, primeira curva à direita, saída coral, 11935, controle, 0277, transponder. Exata 180, direto porto seguro, decola da 10 com primeira curva à direita na saída coral, via Golf 677. Controle 1935, transponder 0277, azul 2774. Nada, chama para pushback fundamento. Trabalhamos. TAN 3305, autorização Recife. É Recife, aguarde cópia. O TAN 3305, prepare a saída da PUCA. Saída PUCA, aguarde a cópia, TAN 3305. Aqui está Juliette, gol 970. Juliette. Juliette 90, gol 970. Solo 10, 1211 no solo agora. 1211 no solo agora. 08. Juliette, portão 08. Ah, pai, Júlio, portão 8. Tanto 3305, copia Recife? Copia, tanto 3305. Tanto Recife, 330 autorizado, via Antas 17. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju. 11935 controle, 5446 transponder. A 3305 está autorizada em Recife, nível 330, apresa 17 aerovia, decola da 10, curva esquerda, saída PUCA, transição Caju. Controle 1935 e transponder 5446. Certo, chame para pushback Flamengo. Oi Salvador, boa noite, TAN 3178, transfere uma milha do Índia Terra. TAN 3178, autorizado pouso, pistola 0, vento 120 graus, 8 nós. Pouso autorizado, pistola 0, 3178. Posicionamento Azul 5001 no portão 7. Portão 9. 5001, após a aeronave da Gol parquear no 08 à sua direita, está autorizado o pushback no portão 9. Chame para o táxi. Certo, após a aeronave parquear no 8, inicia posicionamento Azul 5001. Latam 3305, prospecção na mesma 5. Latam 3305, no portão 5 está autorizado, chama o cuidado. Chama ataque, 3305. Paulo Salvador, muito boa noite ao Rio 5972, cliente da Uniform, para o Galeão. 972, para o Galeão, aguarde cópia. Aguarda, só para informação, negativo, RNAVIO 5972. Cliente. Solos 15, direito 211, solo. 211, solo, 3178. Salvador, uma boa noite, o SAT 3178 livrou. 3178, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 3178. 972, copia, Galeão. Afirma. Salvador Galeão, 360 autorizado, via rota do plano de voo. Levou da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda. Após Leda, voe ponto seguro. Após ponto seguro, DCT Charlie Vitor Lima, Caravelas. Após DCT Vitória, após DCT, rota do plano. 1-1-9-3-5, controle. 5457, autorizado Galeão 360 via rota do plano de voo, decolada 1-0 com a primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Porto Seguro, após DCT Caravelas, após DCT Vitória. 119-35 o controle, 5457 transponder, o Rio 5972. Correto, chame para pushback acionamento. Reporta para o puxa acionamento, 5972. A 3178, mantém antes da Juliette. Ah, mantém antes da Juliette, 3178. Taxa azul 5001, 97 a bordo, 4.30, já tem a minha terminação e 0.03. Até outra vez, do gate 06, azul 5001. Taxa até através do gate 06, 5001. Pode continuar, 25001? Através do 06, Guarulhos, 001. Vai dando, se quiser, vai dando. O 33-05 está de passagem, Alonso. Deixa o 001 condições de passar com cautela, segurança, à frente do TAN 3305. Ah, firma. Pega então via engine alfa, pode esperar dar 10, chame a torre em 1895, sem negar 108, azul 5001. Engine alfa, pode esperar 0.2895. Muito obrigado, tá? Boa noite, bom voo. Obrigado. Para o táxi 3305, 153 a bordo, 3 e 35, Fortaleza. Ah, o azul 5001, autorizado a linha de papo, estão 0, vento 120 graus, 8 nós. A linda com 0, azul 5001. Pode esperar dar 10, chame torre 1895, tem legal no 08. Rede Alfa 385, 3305. Da companhia Juliette, portão 11. Da companhia Juliette, por 11, 3, 1, 7. Salvador, boa noite novamente, 62 espaço para chamar. Eu sigo. Autorização Aracaju, nível 230, informação aí de lá. Foi autorizado 190, aceita? Aceito. Salvador Aracaju, 190, autorizado via Golf 677, decola da 10, primeira curva esquerda, saída COD, 11935 controle, acione o transponder 02. 63. Dado Aracaju, nível de voo 190, Golf 677 aerovia, decolando 10, curva esquerda, na Conde, 19.3 em controle, 0263, em outro 6214. Obrigado, chame para o feedback, acionamento. Amanhã, obrigado. Salvador, boa noite, é o papapá Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, continua a aproximação, vai ter isso no pouso. Vai continuar a aproximação, vai dando autorização, Lima Fox. Azul 5001, vai colar os 23, controle 1 no lado de cima, 35. 935, boa noite. Lima Lima Fox, interação do pouso é 9017. Acerto. Então, chama para o cancelamento. Já foi cancelado, sim, e o controle já transferiu para o senhor, Lima Fox. Ok, então já cancelado o plano, está autorizado base pela direita no 7, reporte final, o Lima Fox. Será pela direita, reportará na final, o Lima Fox. Tá 3305, quanto será a próxima? Tá 3305, autorizado, alinhado e decolar, pistão 0, vento 130 graus, 8 mais. Autorizado, alinhado e decolado, no 0, tá 3305. 9973, com a informação de forma, autorização 360 para Confins. Federal 9973, Salvador Confins, 360 nível autorizado, via ângulo 10. Levou a mão no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 1935 controle, 5451 transponder. Confins 360, Napa Zulu 10, decola da 10 com curva direita no perfil da Dael Leda Mótima. 119.35, controle de saída, 5451 é o transponder federal, 9973. Maiado, chame para pushback acionamento. Vai para a central. Salvador, azul 2774, pátio 3, para puxa, salamento. Autorizado, chamando o táxi. Autorizado, chamaremos. Aqui vai uma fase autorizado pouso, pistola 7, vento 120 graus, 8 mais. Livre pouso, captura 97, Lima, Lima Foco. 3305, decola os 26, controle 119, decimal 35. 1935, boa noite. Posição no pátio 3? Ah, 3, Romeu. Deixa aguarde, tem uma aeronave da Azul já iniciando na 3 Lima, no Sideral. Eu sou aos 27, eu estacionado nessa linha. Boa noite, Flores. 1723. Autorizado por pista 10, vento 120 graus, meia dúzia mais. Por autorizado pista 10, 1723. Para o táxi azul 2774, estamos com 62 a bordo, 4 horas e 30, alternando Vitória. PRG Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre 1, 1895, Renegal no 018, bom voo. 018, via Índia Alfa, Alfa Índia, desculpa, ponto de espera da 10, 1895, a Torre Azul 2774. Federal 9973, após o azul liberar a retaguarda, puxa, chame pro táxi. Para o táxi, será o 9973. Torres, Salvador Azul 2774, se aproxima a ponto espera da 10 pronto. 2774 Azul, autorizado, Alê, mantendo 0. Alê, mantendo 0, 2774. Solo 723, solo 131, direito 21, solo. Direito 21, 723, boa. Salvador, boa noite, vou no 723, de Bruno, você escuta. Burro no 723, segue Alfa, Chimenez para Juliette. Alfa, Chimenez para Juliette, 723. O sinal 74 chamou? Bem, senhora, para cópia, Guarulhos, 320. Gente, para Guarulhos, aguarde cópia. Prepare a saída da El. Da El. Grau 9973, segue via IG Alfa, e pode esperar dar 10, Torre 1, 1895, QNH 1008. Segue em frente, IG Alfa, pode esperar chamar 2595, 1818, grau 9973. Isso, 974, copia Guarulhos? Copia. Falando Guarulhos, 340 autorizado, via Antas 110. Recolada 10, primeira curva à direita, saída da El. Liga, Motiva. 11935 controle, 5465 transponder. Cruzado 340 para Guarulhos, pela Alta Zulu 10. Escola da pista 10 da El, Leda Motiva. 5465 transponder, 11935 controle. Liga Fusbeck, acionamento 5974 da Rio. Vamos lá. Alfa, informante de Unifá. Bom, 1723, ingresso Juliette, após a aeronave federal, para o portão 04. Gente, Juliette para o número 4, 723. Decolas 3-4, controle 1-9-3-5. 1-9-3-5, 2-7-7-4. Boa noite, Salvador, Federal 9-9-7-3, ponto espera 1-0, pronto. Federal 9-9-7-3, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Federal. Autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 3, 0, graus, 8 nós. Vive pouso na pistola 0, 1, 8, 6, 8. 134, te dá informe autorização Maceió. 1134, Salvador Maceió, 350 autorizado, via Antos 17. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 11935 controle, 5474 transponder. Sente autorizado 350, reprendo 17. Decola da 10 curva à esquerda, na Puca Caju, 5473, destino 3134. 5474 transponder. 5474, 1234. Conhece o centro pushback funcionamento. Marinho, por favor. Pushback funcionamento, chamei 624. Autorizado, chamei pro geral, autorizado, Lema, temos 0. Marinho, mantém 10, geral. Eu sou aos 381211, vamos com agora. Vou. Sideral 9973, autorizado. Colapso 10, vento 120 graus, 5 nós. Sideral 9973, iniciando. 68, segue alta, chimias com Juliette. Paulo Rio 5972 na posição 7 para o curso de treinamento. Autorizado, chamando o contato. Agora ataque 5972. 9973, decola os 40, controle 19, 35. Melhor, chame Torre 1 1895, QNH 1008. Chame Torre 1 1895, QNH 1008. 098, onde a parte para a pista 0. Juliette, portão 01. Juliette 01, obrigado, boa noite. Sim, corredor cheio forte. Salvador, Salvador. Meio 10, decolador no 7, curva direito, corredor cheio. 1935 controle, acione no transponder 0134. Confirmando, você vai chorar quantos milhas de Salvador? Acione no transponder, novembro as pistas que proteja. Sua firme e paz que se encontre em pessoas a bordo? Bata, 2 a bordo, acionamento táxi de colagem com a torre 1, o 8, decimal 95. Boa noite, Madeira 4, Oxalé 24, autorizado, alinhado, decolar, pistola 0, vento 1 no 2, 0 graus, 8 mais. Livre, decolagem 0, Madeira 4, Oxalé. Sol no Rio 5972, com 2 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Guarulhos para o táxi. Xandia NJ Alfa, no ponto de esperadão no 0, torre 1, 1895, QNH 1018. Frente em frente, NJ Alfa, no ponto de espera 1895, 1018, no ajuste, o Rio 5972, boa noite. Após a aeronave da Rio, para liberar a retaguarda, está autorizado o pushback no 2, no cuidado. Cliente liberado após o 1-3. China Air 6224, decolagem 46, controle 19935. Decolagem 35, boa. Salvador, boa noite, é Rio 5972, pista na 0, pronto. Rio 5972, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-20 graus, 8 mais. Autorizado alinhar e decolar pista 1-0, 19-35, 5972, boa noite. 5974, vai aguardar para início de táxi, segue a aeronave da Gol à sua frente, até o ponto de espera, o ajuste é 1-0 no 8, torre 1-8, decimal 95, aguarde início do táxi da aeronave da Gol, após prossegue, até o ponto de espera com o número 2. O Rio 5974 confirmando a 3, não tem ver? 03. Entendi. Para o táxi 1134. 154 a bordo, 1h57, alterna isso. 1134 autorizado o táxi até o ponto de espera, via Índia, ao ponto de espera da pista 90, chama a torre 98, decimal 95, o ajuste do altímetro 908. E o 5974 segue a aeronave da Gol com o número 2, ponto espera da 1-0. Seguindo. Autorizado, linha decolar 1-0, vento 1-20 graus, 8 mais. A linha decola 1-0, 1-3. 134, decola os 52, controle 19, decimal 35. 1935, grande abraço, tá, boa noite, até mais. Rio 5974, autorizado, alinhar e decolar, vento 120 graus, 8 mais. Autorizado, Champagne 10.7. Decola aos 5.5, controle 19, decimal 35. 19.35, boa noite. Salvador, 90 graus, Twist, e passa direto ao 7. autorizado, reporte alinhado e pronto. Passar alinhado e pronto, vamos fazer o tudo. Autorizado, vento 120 graus, 10 mais, acho que isso. Acho que decola 01 na direita, 121 no som. Quais são? Chama o controle, 19 decimal 35, Whisky. Controle, 19 35, Whisky. Salvador, boa noite, final longa, 8 milhas do 407. Graus reduz a mais, autorizado pouso, estamos zero. Thank you.